Eki! Tudo bem? Eu tô! Qual que é seu nome? Eu tô Mariazinha. Mariazinha? E o que, tio? Meu nome? É Jeffrey. O vovô falou pra mim que era pra mim vir falar com você, mas tio, você trouxe o presente pra mim? Trouxe. Trouxe? Trouxe. Cadê o presente? Nhanhá, bolho, nhanhá, balinha, nhanhá, bolho, tudo você trouxe pra mim, tio? Não, trouxe um presente. Não, tio. Você não quero nhanhá. Você não falou qual você queria não, antes? Não, eu quero nhanhá, tio. Quer o quê? Eu quero nhanhá, tio. Guaraná? É. Ou quer ir dormir? Quer guaraná ou quer ir dormir? Não, eu quero mimimi, não, eu quero nhanhá. Vovó falou que não é pra mimimi. Olha aqui minha boneca. Mariazinha, onde você tava? Eu tava brincando. Eu só brinco, né, tia? Aonde? Eu sou pequenininha, tia. É, que idade? Eu tenho 3 aninhos. Nossa. Olha aqui minha boneca fala, tia. É, ela canta pra mim. Olha que bonitinho. É bonita, hein? Conversa comigo, tio. Ô, Mariazinha, o que ela tá falando? Ela tá rindo com a mim, tia. Ela gosta de rir. Mas ela tá me enganar, tia. Esse não é meu, não, tia. Esse não é meu, eu não quero esse. Que isso? Eu quero no meu, tia. Cadê meu copinho, tia? Não achou, não? Olha, minha tia falou que ia dar um presente pra mim. Cadê o nhanhá do meu copinho, tia? Foi pra tia dar um presente pra mim. A tia falou que ia dar um presente. Agora eu vou tomar esse não. Esse não é meu. Isso é daquela menina chata, torona. Fala comigo, Mariazinha. Ô, tio, eu quero um nhanhá, tio, no meu copinho, tio. Cadê meu bolinha? Meu bolho? Cadê tudo? Ninguém trouxe nada pra mim. Mariazinha, eu já sei, tem uma pergunta pra fazer. A menina tem dor nas costas? A minha tia? É. A minha tia tá com dor. E aí você tem que sentar diferente? É, eu vou ficar assim, porque a minha tia... Ô, tio, eu não sei sentar do outro jeito, tio. Ah. Eu sou pequenininho, tio. É? É, a vovó falou assim, Mariazinha, tá onde a pepeta? Ô, tio, Mariazinha, você vai lá falar com o tio. É. Só que você fala com ele, mas fica quietinha. Isso. Senão o vovô vai ficar bravo com você. E aí? Aí eu falei, tá bom. Tá bom. Mas assim, como é que eu fico quieto, tio? Não tem jeito. Como? Eu sou tá criança, tio. Você tá tão bonito. Eu tô, não tô, tio. Esse é assim, meu lacinho que eu boto. Eu tenho um sapatinho preto. Eu tenho um vestidinho bonito aberto. É? É. Como é que você parece no mundo espiritual? Ai, eu sou uma criança. Pequenininha? Pequenininha. E que função que tem meu o trabalho? Meu cabelo é bonito, que nem da minha tia. É bonito? É. Que função tem o trabalho da criança na Umbanda? Ajudar, tia. Ajudar o quê? Ajudar igual a vovô. Igual a vovô? É, ajuda igual a vovô. Igual o titio Bravo. O titio Bravo. Sabe o titio Bravo? Sei. Caboclo. Não, o titio Bravo. Aquele titio que fala grosso, que não gosta de criança, não. Tia. Marinheiro. Não, aquele titio que tem uma coisa esquisita na costa. Ah, já sei, é um camelo. Não, tio. Aquele tio que fala assim, se você não ficar quietinho, vou por você de castigo. Ah, já sei quem é. É ele. Então tá. É aquele lá, aquele tio Bravo. É? Ele não gosta de criança, não. Você já conversou com algum espírito sofredor? Eu quero nhanhá, tia. Eu quero nhanhá. Cadê meu corpo, tia? Mariazinha, a gente vai pedir pra alguém procurar, tá? Enquanto você conversa comigo. Tá bom? Tá bom. Alguém pode vai procurar o corpo da Maria, vai procurar. Ô, Mariazinha, você já conversou com algum sofredor? Eu já, tio. É feio? Ô, tio, eles é muito mal, tio. Eles não gostam de criança também, não. Não gosto. Não, o vovô fala pra mim assim. Você vai lá. Falando nisso, tio, o meu vovô falou assim que precisava de eu fazer uma coisa pra você. Isso mesmo, Mariazinha. Pra você pôr aí. É, as pessoas querem ver como que um erê conversa com o espírito sofredor, desorientado, para passar um pouco da sua felicidade. Mas ele vai machucar eu não, né? Não, Andrei. Ele vai machucar. Ele não... Ô tio, o vovô falou assim, que é pra mim ficar quietinha, pra mim ficar conversando com ele, isso, pra ele não fazer mais nenhum mal pra mim, tio. Isso. Pra ninguém. Nem pra ninguém. Isso. Nem pra minha tia, pro meu tio, nem pra você. Sabe o que eu acho, Mariazinha? Que ele não entende, ele quer ser feliz, mas não sabe como, ele precisava de orientação. Ô tio, ele mas... quer ser feliz. Ô tio, mas... Escuta, eu, se eu for falar com ele, ele é um tio babo, ele não escuta eu. Ele fala pra mim, cara, assim, você é muito pequeno, você não sabe nem conversar. É? Ele fala. Mas não tem problema que ele fala, você fala assim, não, mas eu amo todo mundo, ah, eu falo, ô tio, eu não tô aqui pra fazer maldade pra você, então, tio, eu tô aqui pra ajudar você. Isso, olha lá. Assim que eu tô. Isso, então. Mas o tio Babo tá aqui também. Tá? Tá, o tio Babo. O vovô vai orientar você aí. Aí o tio Babo aí, o ó. O tio? Aí. Ele vai orientar você? Tá ali o Babo. É ele que vai orientar você? É, o tio Babo que vai conversar comigo. Que vai falar pra você o que, que você tem que falar pra ele. Que eu vou falar. É? E eu vou falar que o tio Babo tá aí, ó. É. Tá vendo esse? Sim. Tá ali atrás de mim. Ele vai ficar ali. Mas ele falou assim, tio, que você precisar de mim, você quer um litro? Viu? É um litro. É, tio. Gostoso. Ô tio, sabe qual que é o problema? Tem problema? Tem problema. O que é isso? Mano? Vocês grandes têm problema, tio. É? Todos vocês grandes têm problema. Então? Minha tia aqui tem problema. Então você vai ensinar a gente. É, e aí eu fico triste, sabe, tio? Que é isso? Eu não gosto de ver minha tia chorando. Não gosta, é? Não gosto de ver você chorando. Eu sei, tio, que você chora. É? É, eu sei. Não, quando você fica assim. Triste. É? É, o tio quando chora também, eu sei. É. Então assim, e criança, tio, é pra trazer alegria, tio. Eu tive uma ideia, Mariazinha. Uma ideia. Pergunta pro seu Tranca, como é que é melhor você conversar com esse espírito que vai vir falar com a gente? Senta. Pergunta pra ele. Pra mim perguntar pro tio Babo? Isso. Se não, perguntar pro vovô, se você preferir. Não, eu vou perguntar pro tio Babo. Então pergunta. Porque o tio Babo, ele é muito babo. É, aí o que você vai fazer? Ele sabe o que é que eu... O vovô, o vovô tá assim. O vovô tá sentado, tá prestando atenção. Isso. Mas o vovô falou assim que só vai entrar quando precisar, né? É. Eu sou bonita, tio. É bonito, eu sou bonita, né? Aqui o meu laço. Tá muito meu cabelo, tio. Meu cabelo não é dessa cor, não. Não é? Meu cabelo é preto, tio. Ei, Mariazinha. Pergunta pro titio o que, que é que a Mariazinha vai ter que fazer e trabalhar, que vai ter que falar pro espírito que vai vir. Pra gente saber, pra gente aprender também. Ô, tio. Ô, tio Val. O meu tio tá perguntando. O que eu vou falar pro tio Val? O tio que vai vir, não é babo igual você não, é mais babo do que você. O que ele vai falar? Pra mim falar, tio, o que eu vou falar pra ele? Nada. Bater palma? Não, não vou bater palma. Vou conversar com ele, vai falar o quê? Oi, tio bonito. Isso mesmo. Eu vou conversar com você pra você parar de... fazer essa coisa, tudo que você está fazendo, que você está pensando em fazer mal para minha tia, que você está fazendo mal para o meu tio Babo, você está querendo fazer mal para o meu tio ali, isso. E para todo o tio meu. E por quê? E por que você está fazendo isso? Isso? Como é que você chama? Isso. Como é que você... Por que você tá assim? Quem te mandou aqui? Não, não, esse não, ele falou que não é pra me perguntar. Não, claro. Não é, não é pra me perguntar o que que... Tá, Entendeu? Entendeu? Entendeu? Então, pergunta para ele. Vai ser fácil, tio. Vai ser fácil. Vai, qualquer coisa eu choro. Não, não. O meu tio Babo vai me ajudar. Não chora, não. Eu choro, tio. Qualquer coisa você mostra que você é feliz, você confia. Eu sou feliz, tio. Isso. Eu, tio, por eu ser um repitinho, eu queria demais pra brincar. Ah. Só que a minha tia não pode, uhum. Porque ela fala assim que eu machuco ela. É. Cada vez que eu venho, uhum. Eu falo assim, olha o cabelo da minha boneca, tio, que bonita. É muito bonito, Mariazinha. Ô, Mariazinha, às vezes uma pessoa que está olhando pergunta assim, por que que os espíritos chefe da casa deixou um erê vir no momento de um espírito obsessor e difícil? O que que o titio tem a dizer? Pra provar que nós é forte também. É? Nós então é muito você não pique. Pode chorar? Não. Ô, tio, uhum. É porque é a primeira vez que eu vou fazer. Ai, ai. É, tio, eu nunca fiz isso, não. Sim, mas você vovô são não fortes. Deixa. Só que o vovô, uhum. Gostou tanto de você, oh. Que ele falou assim, Mariazinha, o vovô vai estar lá, tio Babo vai estar lá, aquele outro tio Babo, vermelho, vermelhão, grandão, que eu não consigo ver a cara dele, que tem uma coisa no cabelo, bonito, é o meu tio. Meu tio tem um peito desse tamanho, assim, ele não usa camisa, ele não usa isso aqui, tio, ele é pelado. É. Ele só cobre aqui e ele é muito vermelho. Olha. Aí o tio também vai estar aqui. Vai estar. Vai estar o tio, então. Aquele que fica caindo para um lado e para o outro. Eita. Que eu não sei se ele tomou muita naná, né, tio? É. Ele fica só assim. Quem que é esse? Que ele tomou muita naná. Ah, Maria! Aquele tio que fica lá no meio do mar. Mas já sei qual é. Com a minha tia manjar. É? É. Então você vai pedir força. Se tiver qualquer dúvida, você pergunta para eles. Que é pra você falar. E tem um monte de tibabo também ali. É? É. Então vai correr tudo bem. Vai, tio. Ô, tio, uhum. Vou pedir só uma coisa pra você. É, pode falar. Se ele vir pro meu lado, eu vou pular em cima de você pra você me segurar no colo. Tá bom. Porque eu tenho medo desse tio. Esse é muito esquisito. Não, você não pode esquecer que você é forte, lembra? É, eu sei. Então, eu então vai esquecer. É mais fácil eu pular no seu colo. O dedo da minha boneca, eu vou ir na boca, ó. É o quê? É chupou o dedo da minha boneca. Você acha que é uma... Olha. Olha que boneca. Chupou no... Cadê o seu boco? Abre a boca. Abre a boca. Eu quero pôr no seu boco o dedo. Você tá com fome. Mariazinha. Ô, tio, ele tá querendo chupar o dedo, não. Mas é uma boneca, Maria. Olha que bonita. Ela fica, tia, ela fica. Olha que bonita. Mariazinha, foi presente da minha tia. É. Tem minha tia ali que deu um presente pra mim. Um presente que faz assim, ó. Esse aqui, ó. Os seus amiguinhos queriam ter vindo. Esse aqui foi minha tia. Que bicho. Minha tia ali. E os seus amiguinhos queriam ter vindo com você? Ele tá aqui, tia. Tá. Ô, tio, sabe o que é? Porque se eu for falar, tá Paulinha, tá Fabinha, tá esse menino todo do pedinho que não dá sossego. Olha. Tá tudo aqui. Eles todos vão ver você trabalhando. Mas eles também têm medo um pouquinho. Mas lembra eles que vocês são fortes e mostra pra gente como é que é o trabalho dele. Tá bom. Tá bom? Eu vou fazer isso. É, então agora a gente vai seguir a coordenação do Titio Exu e você vai passando pra gente o que é pra fazer. Tá bom, tio. Ah. O vídeo do tio Babo já tá aí, ali, ó. Já? Ali, tá. Ele é bonito? Uhum. Por que que ele tá assim, será? É muito feio. Ele tá triste? Eu prefiro meu tio Babo. Uhum. Meu tio Babo é bonito. É. Ele só é babo, mas ele é bonito. Mas por que ele tá feio? Esse tio aqui não é bonito, não. É. Ele tá todo... esquisito. É? Mas ele tá escutando você? Ele tá escutando eu. Mas se você tivesse uma mensagem pra dar pra ele, que mensagem você daria? Que eu não tô aqui pra fazer mal pra ele. Aham. Ô, tio, deixa eu só falar uma coisa. Certo. Sim. Para você. Sim. Escuta. Pois não. Assim, tem muitos... Tem muitos tios e muitas tias que pensam que é muita judiação. Que uma criança com 3 aninhos isso. Trabalhando. É, tio. Então eles ficam pensando que é judiação por uma criança tão pequena. Mas tio, quando eu desencarnei, eu nem tinha pecado. Eu não fiz nada para ter o que aconteceu comigo, que foi um desencarne por uma doencinha. Sim. Minha mamãe chorou, meu papai chorou, meu irmãozinho chorou também. Uhum. Ficaram todos tristes. Uhum. Mas aí o papai do céu perguntou para mim se eu podia ajudar um monte de criancinha com a mesma doença que eu desencarnei. Sim. E eu falei para ele assim, olhadinho dele, tio, que gracinha. Ele falou assim, papai do céu, eu não posso só fazer isso não, ajudar as crianças. Eu posso ajudar também os titios, as titias. Eu posso levar alegria para quem está triste, para quem está infeliz. Posso fazer isso tudo. Aí ele falou para mim assim, então eu confio em você. Então você vai, mas ele não aceita ninguém ficar falando mal de você. Porque você é uma criancinha. E uma criancinha pura. E eu estou num plano, tio, que só tem alegria. Eu não fico perto desse tio, não. Então, esse tio está aqui, porque ele precisa de ajuda, né? Ele está precisando de ajuda. Tá. E eu, quando eu fiz esse compromisso com o Papai do Céu, eu falei que eu ia ajudar todos aqueles que precisam de mim. Então, esse tio, ele é muito ruim, mas eu vou ajudar ele a mudar o jeito dele pensar. Toma, dedinho. Uma Maiazinha, é verdade que todo mundo que tem, assim... Por fome, você. Nem que tenha, assim, um coração ruim, tem sempre um pouquinho de luz dentro? Todo mundo? Ô, tio, depende. Eita. Depende porque, assim, você é bom, você é bom. Mas se você passasse mal, tio, você perde toda a proteção. Nossa. Porque, assim, tio... Tem muito tio e muita tia que era muito bom, não era? É. Nunca fez mal para ninguém, nunca tirou vida de nenhum tio. Aí depois, quando cresce, fica diferente, tio. Tudo fica diferente. A tia que não era ruim passa a ser ruim. O tio que não era ruim passa a ser ruim. Aí, Deus, Papai do Céu, é tão bonzinho que ele fala assim, a titia que faz maldade com o outro merece ajuda, viu, Mariazinha? Não é porque está sendo mal que você tem que não ajudar elas. Aí tinha uma criança, tio, que ele tinha... Eu tentei, né? Sim. É isso. Eu tentei, assim. Isso. Dois e três, eu tenho. Essa criança tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Quando eu estava com 7 anos, eu brinquei com ela. Pareci para ela porque eu sou bonita, né, tio? Graças a Deus. Eu sou muito bonitinha. Muito bonita. Quem me vê não assusta comigo. Porque eu posso aparecer para você do jeito que eu sou. Aí a tia, essa criança me viu e foi brincando comigo, Aí o Papai do Céu falou que quando ela fosse ficar grande, ela ia ser muito mal. Sabia disso? Aí eu fiquei perto dela até os 10 anos, fiquei perto dela. Aí quando ela fez demais, ficou mais de tia, grande, sim, mais grandona. Aí um tempo eu senti saudade dela, falei, vou lá ver minha tia. O tio, ela tinha feito uma coisa muito feia. Ai. Ela estava com o neném na barriga, um nenenzinho, um bebezinho. E quando eu vi ela, tio, ela estava tirando o bebezinho. Ai. Aí eu chorei muito, tio. Porque logo depois disso, ela desencarnou. Porque ela foi tirar o bebezinho. E o tio lá que mexe com aquelas coisas que eu não entendo, fez algo que machucou ela. Ai. E ela desencarnou, tio. Aí ela passou a ficar atrás de mim. E eu doutrinei ela. Você é o quê? Doutrinei. Fui doutrinando ela, fui dando bom conselho. E o papai do céu falava, Mariazinha, você não pode ficar com raiva, porque no começo eu fiquei muito triste com ela. Porque ninguém tem o direito de tirar um bebê. Isso. Bebê é um presente de Deus. E essa tia minha não podia ter feito isso. Se ela quer tirar a vida dela, tio, ela que tire. É um pecado, tio. Mas é a vida dela, o livre-arbítrio, né, tio? É. Mas ela tirar a vida de um bebê que nem sabia o que era, Mariazinha ficou triste. Passou muito tempo, papai do céu foi conversando comigo, vovô foi conversando comigo, aí eu sou protegido. Protejo ela. Tudo que ela precisa, eu estou perto dela. Então, ô tio, os espíritos podem mudar? Pode? Pode. Só se eles quiserem. Ajuda, nossa. Mas se eles não quiserem, aquele tio aí não está com cara que está ganhando ajuda. Sim. Mas eu vou fazer o que o vovô me pediu e o tio Bavo estão me pedindo. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá. Muito obrigado, viu, Mariazinha? Ô, tio, não tem que agradecer. Quer uma balinha? Quero, Mariazinha. Toma, tio, uma balinha. Vem cá pegar uma balinha. Eu quero um naná, tio. Quero um naná. Eu quero um naná. A tia vai comprar um você pra você. Só hoje. Desse aqui? É, desse. Tira esse aqui. Tira a tampinha. Esse aqui? É. Olha que bala gostosa. Pode chupar, viu, tio? Sim. É uma chefe Mariazinha pra isso, você. Isso, muito obrigado, Mariazinha. Então, Mariazinha, vamos ter a experiência de como você já tem doutrinado alguém, ver como você conversa com o espírito. Às vezes ele entende, né, Mariazinha, que é melhor a luz. Né? Tá bom, tá bom. Oi, tio, tá bom, Mariazinha. Mariazinha. Quer me enganar, tio? Não, já tô com a bala, já tô muito agradecido, viu? Se eu pedir, Mariazinha, pro médium ficar lá perto do Congá, fica bom? Fica onde? Atrás. Na frente do tio? Isso. Do tio, do vovô, vou ficar lá. É melhor pra mim, né, tio? É. Vem, tio, traz pra mim, meu naná. E quando puder chamar o médium, Mariazinha, daí você fala. Já pode chamar? Não, só um. Tá, Mariazinha. Eu vou me preparar. Tá bom. Preparar. Eu vou falar o prepara. Me dá me enganar. Tá bom, prepara que eu vou chupar minha mão. Que bala gostosa. Minha nana também tá gostosa. Eu tô babando, tia. Eu tô babando, tia. Tem um pano aqui pra limpar minha baba? Tem outro povo, Mariazinha, dá permissão de pegar pra você? Tio, não. Você não, se vovô dá. Você não, vovô. Ah, você dá, viu? O vovô dá permissão de pegar o pano dele pra você? O pano do vovô? Não, não faz isso não, que o vovô vai ficar babo comigo. Eu babar no pano do vovô, ele vai ficar babo comigo. Ô tia, eu babo, sabia que eu babo? Não. Eu babo. Primeira vez que eu vejo criança babar. Eu babo, tia. Oh, é porque quando eu desencarnei, meu dentinho tava nascendo, tia. É? É. Você tá preparando, Mariazinha? Tô preparando. O que que é preparando? Tô ficando bonita. Tá ficando bonita pra ele? É, não. Conversar com ele, tá? Conversar não, com ele. Não, não, pra ele não. Que é isso? Não, eu tô ficando bonita pro... Então, esqueceu. Eu tô ficando bonita... Pra ele. Pra ter coragem, né, tio? Isso. Tá. É, pra ter coragem. Pra ficar bonita. Agradece o vô, viu, Mariazinha? Agradecer o vô? Agradece o titio Trancarrua. Pode deixar que eu vou falar pra ele. Agradece. E titio babo? Uhum. Falou assim? Que tem muita conversa com você. Graças a Deus. Fale pra que ele. E não terminou a conversa, né, tio? E não terminou. Tá bom, seu Tranco, vamos conversar mais com ele. Hum? A gente vai conversar assim mais com ele. Cadê, tio? Olha, tia, não tem um pano. Minha tia, não tem um pano pra passar na minha barba. Faz assim com a manga da blusa, ó. Titio vai assim, ó, com a manga da blusa, assim, ó. Aí, ó, achou um pano. Pano? É. Tá certo, tia. Agora, quando eu babar? É, já era. Eu ponto, limpo minha barba. É. Ponto. Pronto. Pronto, tio, tô pronto. Tá pronto? Tô pronto. E daí eu posso chamar o médium? Pode, chamar o tio. O tio? É. Então tá bom, tio. Vai lá. Ele vai ficar aqui comigo. É. Tudo pertinho. Oi, tio. Veja, tio. Eu tô bom, tio. Eu tô sempre feliz. Já preparado, tio? Então vamos, vamos, então. Fecha os seus olhinhos. Pensa no tio. Não, não pensa no tio, não. Senão você não vai. Por causa disso, né? porque o meu tio falou muita coisa que é verdade, não é? Ô tio, o senhor veio fazer aqui? O que, que o senhor quer? Olha a boneca, tio, que menina, minha bonequinha. Não, o tio fala assim, não, ela não é isso, não. O meu tio Babo falou assim, que você não pode falar esse nome feio que você falou. Você tem que respeitar a Mariazinha. Ele falou que você tem que respeitar ele. Respeita a Deus. E aí, eu estou respeitando, tio. Eu estou falando com o senhor com educação, eu não estou gritando, eu tô caminha. Eu sou uma criança, tio. Eu não sou baba. Oh, que bebeninha no meu... Nossa, tia. Vamos, tia minha. Vamos, tia minha. Mariazinha. Tá. Mariazinha, eu posso falar com o titio também? Pode, tio. Pode falar. Ô, tia, arruma minha mulher. O senhor é uma entidade que está aqui agora incorporada num aparelho. E qual... Por que que o senhor está aqui? Pra destruir? Me trouxeram assim, né, só. Uhum. Meus velhos amarrados. Mas isso. Sorda pra vocês, filho. Mas o senhor quer destruir? E o senhor. Falou que não. E o senhor percebeu que, como o senhor tá amarrado, é uma prova que o senhor não tem essa condição de destruir. Então o senhor tá talvez optando por um lado que não tem tanta força assim. E não tá fazendo bem, não tá deixando o senhor utilizar todo o potencial do senhor. Eu volto onde eu tô. Eu não quero sair de lá, não. Não quer ajuda, tio? É que isso. Você vai mudar o seu espiritualidade, tio. Você sair da onde o senhor tá e fazer a mudança da caridade, né, tio? É. Porque assim, eu não tenho raiva do senhor, tio. O senhor nunca fez nada com mim. E eu nunca fiz nada com o senhor. Eu só quero que o senhor fale assim e pense que nós não estamos mentindo, tio. O meu tio Babo, ele não está mentindo. Ele está falando a verdade e essa verdade está machucando o senhor, né, tio? Então, assim, eu falo para o senhor, se o senhor quiser a minha ajuda, eu estou aqui para ajudar o senhor. Eu sou uma criança, eu tenho 3 aninhos, mas eu posso ajudar o senhor. Eu nem estou com medo do senhor mais, tá vendo? Eu não estou com medo mais. Eu não estou com medo, o meu vovô está aqui, o meu tio Babu está, o outro tio vermelho também está. Então, assim, tio. Esse aí que está animado. É porque ele tá fazendo isso pro senhor não fazer nenhuma bagunça, né, tio? E talvez o senhor pense em querer fazer alguma coisa com esse bonito congá aqui, e com uma Iazinha, com o tio. Então, assim, é só por segurança. Não é porque o senhor é mau, não. Ele só tá segurando o senhor pro senhor não cair. Né, tio? Talvez o seu correga e cai, né, tio? E o meu tio tá preocupado com isso. Então, assim, ô tio, deixa eu pedir uma coisa pro senhor. O senhor tá lá onde o senhor tá lá longe? O senhor pensa assim, que pode ser diferente, tio? O senhor mudar de sintonia com os espíritos maus? Porque o espírito mau vai ser o papai do céu, vai tirar todo o espírito mau e não vai ficar nenhum mais para ficar fazendo isso com o titio e com a titia. Então, o senhor tinha que ver primeiro para fazer uma mudança, porque o plano espiritual, tio, vai mal, da energia mal, vai acabar, tio. Então, assim, era melhor que o senhor acreditar em mim e deixar eu ajudar o senhor, para o senhor ser diferente dos outros titios mal. Porque o Papai do Céu vai acabar com esse tudo, tio. Vai sim, vai sim. Então, eu tô colocando de posição do senhor. O que o senhor precisar de mim, eu posso ajudar o senhor, tio. Meu tio Vago pode, meu tio Vermelho, meu vovôzinho pode, e o papai do céu também pode ajudar o senhor. O que o senhor vai falar? Ai, tia, minha boneca pode ajudar também o senhor. Eu tenho muita boneca. E eu não tô brava com o senhor. Eu não tô nervosa com o senhor. Eu sou uma criança. Eu sou só uma criança. E o senhor também já foi criança. A minha... Sua boneca quebrou de novo, quer minha perna. Ô, tia, o senhor também já foi uma criança. Já tá o senhor já foi uma criança... É pequenininha, o senhor teve papai, o senhor teve mamãe, o senhor teve irmãozinho. O senhor já fazia coisa... Não, essa desgraça. Não, os abandonos. Fez o quê? Os abandonos. Abandonou-se, tio, porque o senhor foi para outro canto. O senhor foi fazer outra coisa. E o senhor fez mal para o seu papai e para a sua mamãe. Então, por isso que eles abandonou. E aí, eles não quis falar mais com o senhor. E foi aí que o senhor foi pro mundo, andando, e fez tanta coisa mal, tio. E agora, o senhor desencarnou e voltou fazendo tudo mal de novo, tio. Então, o senhor tem... Não, não gosto. O senhor não gosta. Sabe por que o senhor não gosta? Sabe, eu vou falar para o senhor, porque o senhor não gosta? Porque se o senhor gostasse de fazer tanto mal, o senhor não estava aqui. O senhor não estava nem aqui. E se o senhor gostasse tanto de fazer o mal, o senhor não estava nem me escutando. Então, se o senhor está me escutando, é porque o senhor não é tão mal assim, tio. Eu tenho certeza. Eu acho não, tio. Eu não tenho medo mais do senhor. Não tenho medo. Não tenho. E eu sei que o senhor não é tão mal assim, não. Isso é porque muitos outros, tios mal, ficou falando pra você ser o jeito que você é. Que você não era pra ser assim. O senhor era pra ser muito iluminado. Porque forte o senhor é. O senhor é muito forte. Então vamos fazer assim. O que, que o senhor acha do senhor vir pro meu lar pra me ajudar o senhor a ser bom e o senhor voltar pra trabucar nesse congar? É, tio, é verdade. E, escuta, o vovô tá falando assim. Você pode, tio, você pode, sabe por quê? Porque tem muito tio aqui nesse mundo que tá precisando muito de carinho, de atenção. E faltou muito isso quando você era uma criança. Então, você sentiu muita falta disso. Então, eu, como criança que sou, eu posso ajudar você. E aí, se você mudar e ter educação comigo, para mim não ter medo mais do senhor, eu deixo você até ficar com a minha família. Mas assim, tio, e o titio Bá falou assim, que o senhor... Olha, minha mulher que está com o pescoço rodando. O senhor pode até vir trabucar um dia, uma noite, com um médico, que tem muito médico bom nesse congá. E o senhor pode vir fazer ajuda para ele. Que ele tá falando aí, ele está falando. E ele quer muito que o senhor muda a sua doutrina. E ele está entregando para mim ajudar o senhor. E o senhor aceita minha ajuda? Eu quero ajudar o senhor. Só tenho assim, só tenho. Eu já coloquei assim. Preciso é que eu penso. O que, que o senhor falou? Só tenho aqui. Se eu for vir para casa, se eu pensar, e aceitar essa. Se você falou isso, não é isso que serve pra mim. É, tio. Mas o senhor sabe que se o senhorzinho pra ficar, pra trabucar aqui, o senhor vai ter que mudar com minha ajuda, né, tio? Porque do jeito que o senhor é, o meu tio Vago falou que não tem jeito. Ele não deixa. Então, se o senhor quer um aqui, o senhor sabe quem é e eu também, então... Quem você acha que é? Ah, ô tio, eu sei, tio. Então, assim, vamos me dar um chance? É chance, tio? Sim, oportunidade. Tu, é uma oportunidade de eu ajudar o senhor a conseguir elevação espiritual e o senhor vir trabucar no congá que fala a verdade. O senhor quer? O meu tio falou que só pro senhor. E se o senhor não fazer nada de gracinha? Pode, tio, soltar o senhor? Eu acho que deve, senhor. Não, eu estou perguntando pro senhor, se pode. Sim, sabe. Não, eu estou perguntando pro senhor porque se o senhor já quer mudar. Só ser eu, senhor. Ô, tio. Você não dá a comer mais de mim, o que você acha? Eu não tenho medo do senhor. Ô, tio. Eu posso soltar. Então solta ele, tio. Solta. Pode soltar. Ô, tio. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Quando não tem mentira, eu acredito. Eu acredito em verdade. Se o senhor estivesse mentindo para mim, eu não acredito em mentira. E eu sei que o senhor não está mentindo para mim, tio. Eu sei que o senhor quer mudar, tio. Eu sei que lá dentro, tio, lá dentro de você, assim, tem algo que está precisando, que está cansado. Tio, você está cansado. Você está vendo que o caminho que o senhor está caminhando não está resolvendo nada, tio. Cada momento o senhor fica pior. E o Papai do Céu falou que ele vai pegar todos os efeitos negativos e vai trancar tudo, tio. Então, eu, Mariazinha, estou pedindo para ajudar o senhor. O senhor deixa eu ajudar o senhor, tio? Olha, boneca. Senhor, sim. Passou que eu vou ter. Fazer o que, tio? Se eu aceitasse o que eu vou ter isso. Não, não é. Não, tio. É assim. Mariazinha não pode dar nada pro senhor. Mariazinha não faz uso do que o senhor gosta. Mariazinha não faz uso daquele que sai fumaça. Mariazinha não faz uso daquela coisa crua. Crua! Crua, né, tio? Sim. Eu não faço esse, não. Eu gosto de varinha. Ô, tio, eu tenho naná. Guaraná. É, se o senhor quiser naná, eu posso oferecer naná pro senhor. Varinha, lurito. Ô, tio, tem lurito também, tio. Esse eu posso oferecer pro senhor. Mas eu não posso oferecer mais. E a minha ajuda. Só esse que eu posso. Eu não posso mais nada. E eu posso oferecer pro senhor uma luz, porque eu sou um espírito de luz. E o Papai do Céu falou para mim que eu posso ajudar quem eu quiser. E eu quero ajudar o senhor, tio. Se o senhor quiser minha ajuda, eu posso ajudar o senhor. E eu sei que o senhor não vai achar ruim, tio. Não vai, porque eu sou uma criança, tio. Eu não vou fazer nada de mal. E falar assim, tio, pro senhor, o senhor já passou tanta coisa ruim, tio. O que, que uma criança pode fazer de mal pro senhor, tio? Eu tenho naná, eu tenho varinha, eu tenho pirulito, eu tenho uma peta. Ah, eu tenho uma peta, tio. Uma pepeta, ó, tem duas pepetas. Se o senhor quiser uma pepeta, eu dou uma pepeta pro senhor. O que, que o senhor vai fazer aqui? O meu tio Bárbara está esperando. Só sei de garantia que vai ser esse que eu escolhi para trabalhar. Ô tio, Tenone. Olha aqui, sabe por quê? Porque foi nós dois já começar a conversar direitinho. Porque o senhor vai me chamar de Mariazinha e eu tenho que te chamar de um nome. Mas não é o nome de mentira não, tio. É o nome de verdade. Porque com Mariazinha o senhor não pode mentir mais. Eu quero o nome de verdade. Você tá vendo a forma que eu tô? Eu sei, tio. Eu tô vendo. Mas o meu tio não tá vendo. Os outros tios também não tá vendo. Eu tô vendo, senhor. Mas os outros tios... Que fica senso. Da forma que eu tô. Ô, tio. Se o senhor quer mudar, o senhor já tem que começar por agora. Ser sincero. Eu estou deixando por senso. Tio, tá vendo? Não foi difícil, tio. Tá vendo que ele chama? Deixa o morcego. Ô, tio, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Por que, que o senhor queria atrapalhar o trabalho do meu tio ali, aquele tio? Por que, que o senhor estava querendo fazer que desse tudo errado, tio? O senhor... gosto mal feito. É, mas o senhor sabe muito bem que o tio está fazendo um bonito trabalho, né, tio? Então, assim... O senhor vai atrapalhar pra quê? Porque o tio tá levando a palavra. Ô tio, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor já pensou o senhor mudado, diferente, tabucando aqui nesse congá bonito? E aquele tio vir fazer esse trabalho que ele faz com o senhor, tio, que seria muito bonito, tio. Porque o senhor ia falar a verdade para todos ouvir e parar de ficar mentindo? Falar que é uma coisa e não é uma coisa? Seria bom, né, tio? Então vamos fazer assim. O meu tio está falando que está certo. O senhor mudar, ele deixa o senhor trabucar com um médio que eu escolhi. Que você quiser. Tá certo? Eu já vou assistir. Mas o tio Babo falou que é um longo tempo. Não é assim tão rápido, não. É um longo tempo de tudo, de vontade. E não mais vim pegar um médico e falar que é outro dia. Porque eu não vim mais nessa terra aqui pegar o titio e ficar falando que é outro. Tá certo? Tá certo, tio? Tá certo. Então pode. Pode, se eu quiser ir embora e daqui a pouco eu vou encontrar com o senhor, tá bom, tio? Só quero falar uma coisa. Esse que eu vou escolher. Prepara o lombo. Porque tá escolhido a Deus. Já que me quer aqui dentro. Não. Não é assim, tio. Não é que quer o senhor. Ajuda. Nós está oferecendo ajuda pro senhor. Pro senhor vir para dentro desse congá. Você me entendeu? É assim. Mas o senhor tem que parar de ficar mentindo, tio. Tá bom? O meu tio falou que o senhor pode ir agora. Muito obrigado, viu, tio? Tchau, tio. Obrigado, viu, tio? Oi, tio. Oi, tio. Oi. Acordou? Acordei. Acordou, tio? Sim. E, tio. Dorme, tio. Pra você? Fazer a fé com você. Tio, você tá muito frio. Tá desencarnado, tio? Não, tio. Muito obrigado, viu, tio? Muita fé, muita força de pra você, viu, tio, de Mariazinha? Pronto, tio! Mariazinha, eu tô muito orgulhoso de você. Obrigado, tio. Obrigado, obrigado. Eu também. Que ele era, Mariazinha? Era um espírito. Explica pra gente, Mariazinha. Ô tio, ele queria atrapalhar o seu trabalho. Uhum. Ele se passou por outro tio, é. Falando que era outro tio, uhum. Mas assim, ele tá querendo só atrapalhar o seu trabalho, porque ele foi mandado. Uhum. Assim, o tio lá, uhum, descobriu. Porque foi alguém aí e falou para ele. Uhum. E esse tio que veio, você nem fez isso que você está fazendo comigo. Mas é porque ele foi mandado. Ah, eu ia, ele estava na linha querendo fazer. É. Entendi. E aí, eu não tinha ele, né, tio? Era isso que você queria. Sim. Eu não tinha ele. Oh, agora ele vai com tratamento, uhum, ele não vai ser mais mentiroso. Ele vai ficar num sonho, uhum, o tio Babo uhum, e eu, uhum, que vai doutrinar ele. Uhum. Porque eu fiz esse compromisso, né, tio? É. E a partir do momento que eu faço um compromisso, eu tenho que cumprir. É. Então, a partir de agora, eu que vou ser o ajuda dele. Você já fez isso antes? Não, tio. Não? É a primeira vez. Mas você não ficou com medo? Fiquei, tio. Ficou? Fiquei só um pouco. Ah, entendi. Aí depois passou. Passou? Passou, que ele foi ficando mais calmo, né, tio? Porque ele ficou calmo? É, ele chega muito... Ô, tio, uhum, sabe aquele cachorro, uhum, que morde criança? Sim. Que arranca pedaço de criança? Isso. Desse tamanho? Sim. Eu pensei que era um desse. Oi? Aí eu fiquei com medo. Uhum. Mas aí depois ele foi ficando calminho, uhum, foi conversando comigo, foi me escutando. Sim, ele me escutou muito. É. Não escutou? Escutou. Então. E aí? Então isso prova, uhum, pro tio, isso, que um erezinho, uma criança de 3 aninhos, pode sim fazer uma docinha. Oh, Maria. Isso é só para provar pro titi e pra titia. Que nós também é forte. Oh. E nós não tá aqui, tio. Ouve gato. Nós está aqui porque nós achamos muito bom. Oh. É gostoso, tio. É? É, eu não sei porque o tio hoje não me deu bolo, não me deu colate, não me deu meu copinho, pra me tomar minha. Não me deu. Mas quando, toda vez que eu venho, a minha tia traz um monte de coisa pra mim. Oh. Então por isso que eu gosto. Mas assim, tio, não é porque ele não deu que eu vou ficar triste, não. É. Eu já ganhei um grande presente. Mariazinha, eu posso falar pro titio que trouxe o outro titio pra sentar do seu ladinho? Pode. Vou falar pra ele sentar? Aqui. Vou perguntar pra ele, né, Mariazinha? A gente aprender com ele também. Uhum. Como que você chama? Everton. Como é que foi, Everton, na hora que ele chegou, durante? Como é que foi a sua experiência? Bom, na hora que ele chegou, você tinha um peso muito grande. Uhum. Ele baixou uma vez só e queria tomar conta de tudo, fazer revoada. Queria poder ver com a obstruição com a revoada que ele tem. Revoada é... Para bater nas asas que ele tem. Ah, tinha um... Uhum. Se a gente não tava chamando, se a gente ouvia muito forte batendo nas costas, quando a gente tivesse alguma coisa abrindo e fechando. Ah. E como é que foi antes de permitir que soltasse a mão e no momento que soltou? O que, que você sentiu? Na hora que tava pegando, quando ele tava com as mãos preso, uhum, eu senti que ele tava assim, querendo se libertar. Uhum. Na hora que ele conseguiu tirar, ele pegou e abriu as asas completas. Conseguiu abrir todas as asas dele que ele tem. Nossa. De fora a fora. Você tem uma asa evidência muito, então. É uma asa muito grande. Uhum. De fora a fora. De fora a fora. E depois, você não se sentiu tão mal assim, pelo jeito? Não, porque o médico, quando ele é semiconsciente, tem que ter uma doutrina. Uhum. Ele vem respeitando o lugar, uhum, também tinha gente olhando pra gente aqui. Além dos meus guias, tem o seu Tranca-Rua das Almas, tem o Caboclo também, e a proteção da Mariazinha. Uhum. Então, eu vou ficar um rebelde. Mariazinha. Eu consegui deixar a matéria mais, menos dolorida, uhum, e menos ofegante. Olha. É, tio, e ele, porque ele também não é tão mal assim. Uhum. Porque se ele fosse muito mal, ele não tinha nem me escutado. Mas foi isso que foi fácil. Oh, Mariazinha. Porque eu conversei direitinho com ele, ele foi ficando mais calmo, foi parar de bufar, porque ele bufava muito, aí ele foi parando, aí eu comecei a sentir que eu estava conseguindo o que eu queria. Mas, tio, escuta uma coisa, não é mentira, só porque eu estou aqui na sua frente. Eu vou acompanhar ele. Ah, entendi. É, porque senão o titio fica olhando e fala assim, tá fazendo isso só para aparecer. É, fazendo mesmo. Mas eu não tô fazendo nada para aparecer, porque o meu titio é babo, o meu vovô é babo, só que eles não me batem. E quando eu faço um compromisso, eu gosto de cumprir. Mesmo sendo uma criança de 3 aninhos. Oh, Mariazinha, que você achou do médio, Mariazinha, do Everton? Ele é bom, né, tio? Tem direitinho? Ele é forte. Ah. É, tio. Ele é um médio que precisou de muita doutrina pra estar assim, né, tio? É, do jeito que ele tá. Mas assim, tudo tem um momento, né, tio? Então ele aprendeu direitinho, tá aprendendo direitinho. E quando chega o momento que o Papai do Céu vai recompensar todos vocês, ele também vai ser conversado. Tem mais alguma coisa a respeito da manifestação que você queria comentar? Só tem uma coisa, que ele, quando estava assim, que eu queria agradecer muito quando ele, a passagem dele, porque qualquer entidade tem um direito de evolução. Se ele veio uma evolução, que seja bem-vindo. E quero agradecer também o Sr. Acabou das Aulas pela oportunidade e a confiança que ele teve em mim. Porque, sinceramente, eu não esperava de fazer o que eu fiz hoje. Se ele viu que eu tinha capacidade, eu agradeço muito a ele e todo o congado. A mãe Úrsula, a Mariazinha, todos o terreno. A corrente também, que tem firmeza com a gente, que ajuda a gente a passar essa transparência, essa felicidade que a gente tem que trabalhar aqui dentro, trabalhar com amor, paz e caridade. Tá certo, então. Muito obrigado. Pode, minha mulher? Olha, tira isso pra minha boneca aqui fora. Esse é bonitinha, não é? Muito. É, só você deixar no chão. Eu ganhei de presente aqui. A minha tia que deu minha boneca. Mariazinha, muito obrigado por ter ajudado, Mariazinha. Esse titio, ele veio enviado por um outro titio mais ruim. Então parece que eles não querem que vocês falem, né? Não, titio, deixa eu explicar pra você. Esse titio veio, porque assim, tem um titio lá, encanado. Que nem você assim, titio, encanado. Ele trabalha com um titio que não é bom. Que é forte, mas não é bom. Esse titio veio aqui e escutou tudo o que está acontecendo. Mas eles são tão assim, eles não gostam de sujar. Não é sujar. Eles não gostam, tio, de vir fazer alguma coisa. Primeiro ele manda um uso dele. Um tio dele, que ele manda. Entendi. Entendeu? Isso. Aí ele mandou um, que é esse, que bate asa. Mas o titio vai saber que o titio não vai voltar para contar para ele. Porque realmente? É, porque o titio foi para outro pano. Entendi. Ele perdeu mais um. Eita. Entendeu? Sim, então tem um médium em algum lugar que trabalha com um espírito e esse espírito tinha esse como falangeiro. É. E mandou ele vir aqui. É, porque esse ele espírito escutou. Lá desse médium queria falar no diálogo com os espíritos. É, que... Entendeu? Agora... E como ele está vendo que tudo está sendo falado, verdade, muita verdade, o tio está falando tudo, o tio Babo está contando tudo, ele está muito preocupado. Que vai acabar muita coisa dele. O Papai do Céu também falou. O Papai do Céu falou. Falou, né? Que o Papai do Céu está muito bravo também. É. E vai ter uma mudança muito grande, tio. É a parte espiritual. E o seu tio, Mariazinha, que estão ouvindo, que está na mesma situação desse que você conversou hoje, que mensagem você tem para eles? Olha para eles que eu sou forte também. Tem uma criança na Umbanda também, tem muita força. E que não é para falar porque eu sou três aninhos, um, dois, três, que eu sou diferente do meu tio Babo. Eu não sou diferente do meu vovô. Eu não sou diferente da minha tia bonita. Não, eu sou igual. A força espiritual é a mesma. Eu só sou uma criança. Mas eu não estou aqui obrigado não, viu, tio? Eu estou aqui porque eu quero. Ninguém me obriga a nada. Entendi. Ninguém me obrigou a estar aqui. Não obrigou? Eu não estou aqui presa. Eu vou para onde eu quero, tio. Vai? Vou. Tia bonita, Dona Padilha? É, minha tia bonita. Entendi. Tá bom. Eu queria, se eu tivesse ficado grandona, eu queria ficar igual minha tia. Oh. Que ela é bonita? Bonita? É muito bonita, minha tia. Mariazinha, a gente tá chegando perto do fim do nosso conversa, nosso trabalho. Os outros titios querem vir para dar mais mensagem. Tá bom. Você tem uma mensagem bonita para mensagem final? Eu tenho que falar para o meu titi, para a minha titia, que às vezes vocês pensam que é só porque é criança, não tem que ter um valor. E a criança tem que ter valor sim, porque a criança consegue fazer tudo que um adulto faz. Só que é devagar, é mais conversando. Nós não é babo, nós é só criança. E a criança na Umbanda, ela serve para muita coisa, principalmente para a linha da alegria aqui. Porque nós traz alegria para dentro do Congá. Nós traz alegria, nós traz o axé, nós traz aquela... como é que vocês falam aquela palavra? Felicidade. Felicidade. Nós traz também uma coisa muito importante. O amor e o Papai do Céu. E acredita no Papai do Céu, e o Papai do Céu acredita na Mariazinha. Por isso que eu estou aqui. Mas é para todos falar de pensar, porque a criança não é uma criança, é uma criança. Eu não estou se passando por uma criança. Eu sou uma criança bonita e inteligente. Sim, isso é verdade. E que ajudo quando vocês precisarem de mim, é só me chamar. A minha tia não me chama muito para ajudar. Não chama? Não, porque a minha tia pensa que eu sou pequeno. É. Mas ela não sabe a força. Depois você conta para ela. Vou mostrar tudo isso para ela. Conta para ela o que eu fiz. Vou mostrar. Ela é porque ela nunca viu Mariazinha trabucar, não. E ela vai ver o jeito que Mariazinha trabucou, muito bonito. Muito bonito. Vai ter muito orgulho de mim. Mas não só ela, viu? Todos os umbandistas do mundo, Mariazinha. E quando precisar de mim é só chamar. E se tiver uma Mariazinha aqui, se você for falar com uma Mariazinha, e a Mariazinha não conhecer você, porque eu já te conheço. É. Não é eu não, viu, tio? Não? Não. Eu agora conheço você. E agora, a partir de agora, eu protejo de você também. Protege? Protejo. Oh, sim. E eu sei que você vai confiar em mim porque você viu eu trabalhando. Isso é verdade. E você sabe o tanto que eu sou forte. E inteligente. Inteligente. E bonito. Você, se você quiser o meu naná, faz assim. Vamos ver. Você vai pegar o meu naná. Vou. Cadê minha tia? Ela aqui, ó. Põe aqui, tia. Enche meu naná. Enche. Olha o que eu vou fazer. O vô tá orgulhoso? Tá muito. Sabe que o vovô ficou com um pouquinho de medo, pensou que eu não ia dar conta? Ficou. Que isso? É, vovô. Não, vovô, não é porque o senhor... Eu sei que o senhor filho confia em mim, mas o senhor ficou com um pouco de medo, pensando que eu não ia dar conta de conversar com o tio Bavo. Mas ele... Não foi difícil. Não foi? Não. Oh, Maria. Agora pronto. Agora pronto. Agora a hora que precisar de eu falar com um tio muito brabo, é só me chamar, é né? É mesmo? Tio, vai passar esse naná? Você sim. E pro tio tudo que tá aí. Oh. Eu achei a da Mariazinha. Tá viu, bom, tia? Mariazinha. E muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, tio, mostrar pra todos vocês que eu sou uma criança, mas eu sou forte. E eu sou forte e eu posso igual a qualquer entidade. Eu só sou pequenininho. Mas eu tenho muita força espiritual, viu, tio? Tá. Tio, eu posso ir embora? Mariazinha, tem um pedido de você ir embora, ficar de pé por causa do aparelho, que ela tem dificuldade na costa. Ai, pode tio, ser? Minha tia tá machucada, né? Isso. Ô, tio, esse aqui, ó. Não pode deixar no chão. Não pode? Não pode deixar nada no chão. Por quê? Porque senão, não, tia. Minha aquele tia. Minha boneca não pode ficar no chão também. Então, tudo. Agora não deixa nada cair, viu, tia? E esse aqui é minha pepeta. E minha, e esse aqui, você pode dar pro tio e pros outros tios também. Ô tio, tchau, viu, tio? Tchau, Mariazinha. Obrigado, tio. Obrigado. Tchau, boa noite, tio. Obrigado. Tchau, tchau, muito Mariazinha. Feliz, viu, tio? Obrigado. Muito obrigado, viu, tio? Muito obrigado. Por essa caridade muito bonita que Mariazinha fez, oh, viu, tio? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, vovô. Muito obrigado, vovô. Muito obrigado, o tio Barro. Muito obrigado a todos vocês. Todo mundo, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, Mariazinha. Tchau, tio. Fui no jardim colher as rosas. E a vovózinha deu-me as rosas mais famosas. Fui no jardim colher as rosas. E a vovózinha deu-me as rosas mais famosas. Cidadão, odorum. Crispim, crispiniano são os filhos de Cosme e Damião, oi, Dom. Crispim, crispiniano são os filhos de Odum. Ai, perdão. Mãe Úrsula de Xangô? Tudo bem, pai? Um pouco de água. Que coisa mais maravilhosa, graças a Deus. Pronto. Como que a senhora está se sentindo nesse momento? A gente abriu um precedente que não existia, que é de... A senhora não sabe o que aconteceu, a gente já sabe que a gente tinha programado, né? Chamamos a Mariazinha, trouxemos um obsessor, né? Um espírito, e ela doutrinou ele e ele aceitou o tratamento. Mesmo? Coisa boa. Como é que a senhora está se sentindo agora? Eu estou bem, um pouco cansada. É? É, dá um pouco de canseira no corpo, né? Uhum. Mas estou bem. Tá bem? Estou bem, graças a Deus. Então, eu agradeço muito. Como é que foi o seu relacionamento com a linha dos Zeês, com a Mariazinha em específico, do começo assim até hoje? Como é que foi? É, eu trabalhava mais com ela, né? Assim, porque ela é uma menina que ela... Porque eu tenho um problema na coluna e eu tô aguardando cirurgia. Então, assim, ela quando ela vinha, ela me deixava muito... sentindo muita dor. Uhum. Porque ela pulava, ela ficava de perna pra cima. Enfim, ela dava cambalhota. É. Porque como é que vai segurar uma criança, né? É. Então, aí, eu parei... mais de trabalhar com ela. Pra falar a verdade, eu nem tava trabalhando com ela. Uhum. Fazia muito tempo que eu não trazia ela. Uhum. Por esse motivo, né? Uhum. Então, e eu trouxe mais por o trabalho também, que a gente precisa de mostrar coisas diferenciadas, né, dentro do Congá. Uhum. E tanto para nos ajudar como pessoas, ajudar as pessoas que vão assistir também. Uhum. Então, assim, foi bom. Foi, pra mim, eu tô me sentindo bem, só um pouco de dor na coluna. Uhum. Mas é normal. Mas eu tô bem, que consegui o objetivo que a gente queria. Muito obrigado pela sua abnegação. Eu que agradeço. Pela sua vontade sincera de devolver às pessoas a esperança no mediunismo, na espiritualidade, no espiritismo, na Umbanda. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, meu professor? Deus lhe pague, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Deus que te pague também. Graças a Deus.